Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Eu sou a Joana Santos e cá estou consigo aqui na Rádio Antena Web após algum tempo de interrupção. Hoje, dia 20 de julho do ano de 2011, estamos nós para mais uma edição repleta de grandes obras, grandes compositores. Temos nestas quase 10 edições vindo a percorrer 300 anos de música. E hoje vamos andar entre os anos de 1876 a 1893. Vamos dar início à nossa edição de hoje com Wagner, que nos traz Marcha Fúnebre do ano de 1876. Logo depois, ficamos com Grieg, The Last Spring, é a obra que nos é trazida do ano de 1876 também. Este é o seu programa Quarto Andamento, que às quartas-feiras à noite, entre as 23 e as 0 horas, lhe faz companhia então aqui na Rádio Antena Web. Fique connosco e ouça então estas duas obras. Eu voltarei dentro de instantes. Vamos prosseguindo a nossa edição agora com mais dois compositores, mais duas obras. Ficamos com Strauss II, com a obra Emperor Oats, do ano de 1889. Logo depois, ficamos com Dvorak, que nos traz Sinfonia número 9, do ano de 1893. Fique por aí, mais duas obras, mais dois momentos para si.

Quarto andamento com Joana Santos.